Cabelo duro é minha clara herança negra. Meu cabelo duro é minha clara herança negra. É, qual é o pente que penteia? O meu cabelo duro é minha clara herança negra. Cabelo duro é minha clara herança negra. Meu cabelo duro é minha clara herança negra. É. Sou parte da massa dessa etnia esculhambada. Ser humano mestiço um autêntico vira lata de raça. Eu tenho raças, tenho barba, bicha aí espalhada em minha pálida cara. Meu caro, não me encare com essa cara de água puro sangue. Doe sangue e faço um transplante nessa tua ideia. Pra só mais um filho da pátria incolor. És cria de um bacanão antropofágico, sem vômito e sem dor. É. É de uma raça que se auto-inventou, se misturando. A raça que se auto-inventou. A raça que se auto-inventou. Mamo na teta de uma preta velha que dança em meus sonhos. De uma índia cachimbeira de olhar risonho. Existem diferentes crenças vagando em meu sangue silenciosamente. Eu sou um branco no preto meio amarelado. Falo em batuque africano. O rei do balacubaco, caboclo nático. Eu tomo rock americano. Americanizado brasileiramente. É minha clara herança negra. Cabelo duro é minha clara herança negra. Meu cabelo duro é minha clara herança negra. É. Qual é o pente que penteia? O meu cabelo duro é minha clara herança negra. Cabelo duro é minha clara herança negra. Meu cabelo duro é minha clara herança negra. É. Sou parte da massa dessa etnia esculhambada. Ser humano mestiço um autêntico vira lata de raça. Eu tenho raças, tenho barba pichanha espalhada em minha pálida cara. Não me encare com essa cara de água puro sangue. Doe sangue e faço um transplante nessa tua ideia. Tá só mais um filho da pátria incolor. És cria de um bacanão antropofágico, sem vômito e sem dor. É de uma raça que se auto-inventou. Uma raça que se auto-inventou. Uma raça que se auto-inventou. Mamo na teta de uma preta velha que dança em meus sonhos. De uma índia cachimbeira de olhar risonho. Existem diferentes crenças vagando em meu sangue silenciosamente. Eu sou um branco no preto meio amarelado. Falo em batuque africano. O rei do balacubaco, caboclo lunático. Cantando rock americano, africanizado. Bicha impre, bicha impre, meu cabelo é bicha impre. Sarará, pri, sarará, pro meu cabelo é sarará. Cabelo black, no estilo da trança do meu nagu. Sigo no caminho que seu Pereira me indicou. Pelo bem do amor, pelo bem nagu, pelo bem do amor, pelo bem nagu. Seu planto na cabeça, o coração não sente dor. Naná, no cabelo coça, cai, cabelo amassa, cai, cabelo atiça, cai, cabelo engrossa, mano. Nego, meu cabelo é nagu. Identidade da raiz, me diz que a alma não tem cu. Naná, nego, meu cabelo é nagu. Na raiz da identidade, diz que a alma não tem cu. Nanan, nego, meu cabelo é nago. A identidade da raiz me diz que a alma não tem cu. Nanan, nego, meu cabelo é nago. Na raiz da identidade diz que a alma não tem cu.